Lembranças vêm na mente quando você tá confuso, perturbando os pensamentos que não param um segundo. Te leva a uns sonhos cheios de fantasias, onde na periferia eu ergui a minha vida, mas os pensamentos nem todos é assim. Lembrava dos mano que eu perdi, que triste fim. Mas como todo homem eu não queria chorar. Chorar não é vergonha, eu comecei a desabafar. Queria vingança, emitiu o caçador. Mas que branco na cabeça eu ia causar mais dor. A dor da peca machuca o coração. Quantas mães não chorou em cima de um caixão? Lágrima, sangue, retrato da violência. E quantos manos e minas não curtiu a adolescência? Será que o apocalipse está por vir? Ao invés de uma explosão, cada um escolhe seu fim. Sentimentos colocados na folha de um papel, que no dia dos finados todos olhem para o céu e sentem o vazio e a falta do irmão. Quando tiver uma treta, escute o perdão. Na beca do irmão que correu, cresceu comigo jogando bola no campão. Eu sei que o mais triste não foi Deus que chamou, e sim a sua morte, a violência antecipou. Mas se for de batalhas que se vive uma vida, pouco a pouco ele põe um sentido em minha trilha. Levanto a minha cabeça e recomeço a andar. Não pensa que a cabeça aguenta se eu parar. Há uma voz que canta e a outra que chora. Há uma voz que gira, eu vou por mim, não desanimo. Eu penso em cada coisa triste no momento. A falta do amor é só sangue escorrendo. Famílias acabadas, crianças jogadas com fome sem saber qual vai ser sua jornada. E um apelo pela paz, cada vez fica difícil. E a beck do esquadrão, mas sozinha eu não consigo. Sozinho eu tô ligado que é mais difícil. Mas se esse for o nosso objetivo, não importa o obstáculo e nem a dor, que no coração da igreja minha mãe seria o amor. Respiro fundo, olho pra lua. Falo pra ela porque a vida é só uma. É pra ela que eu falo dos meus pensamentos, da morte e da pobreza que rasga aqui por dentro. Do ódio que eu carrego, eu fico quase cego. E no dia dos finados a mãe chora no cemitério, chorando pelo filho ou pela filha perdida. Coloca na cova vela de 7 dias. Mães preocupadas no rolê de sábado, pedindo pro seu filho não saia de casa. São tantos fatos que acontecem na TV, e quando você sai, ela reza por você. É guerra civil que acontece todos lados, traficantes e gambé, guerrilheiros, soldados, homens e mulher. Dinheiro, a fome, o filho se matando porque o pai tem um cano. Eu queria estar no bote com meu filho do lado, eu tomando uma ceva, ele um guaraná gelado. Mas assim vai ser e sempre será, se o amor não vencer e a paz não reinar. Eu quero. quero.